King de Beto estou. Bem-aventurado é o povo cujo nome é o Senhor. A minha alegria vem do meu Senhor Jesus, o meu protetor. Só Ele me conduz. Tua graça invadiu todo meu interior. Foi sua misericórdia que me alcançou. É por gratidão que entrego todo meu louvor. Tudo o que tenho, tudo o que sou. Coisas velhas se passaram, nova criatura eu sou, para nova Canaã, caminhando logo eu vou. Tu és minha esperança, a minha salvação, guardarei sua palavra no meu coração. Morte lá na cruz. Obrigado, meu Senhor.